suado e molhado de beijos. Eu quero sempre mais, ah, como eu quero mais. Eu quero tudo de novo, olhando nos olhos, queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais, ah, como eu quero mais. Essa noite é você, pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficasse parado pra nós, uma viagem debaixo dos nossos lençóis. A roupa que eu quero vestir essa noite é você, nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós, numa viagem debaixo dos nossos lençóis. Eu quero olhando nos olhos, queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais, ah, como eu quero mais você. A roupa que eu quero vestir essa noite é você, pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Se o tempo e a vida ficasse parado pra nós, uma viagem debaixo dos nossos lençóis. A roupa que eu quero vestir essa noite é você, pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo debaixo dos nossos lençóis, numa viagem debaixo dos nossos lençóis.